Rângelo Leal, conte-nos um pouco sobre como é o trabalho do grupo. Então, a gente tem feito um trabalho que se apropria de duas linguagens, né? O teatro e a música. A priori, a gente surgiu como um grupo de teatro, um teatro de rua. E depois a música foi chegando porque a gente começou também a compor música para os espetáculos. E depois descobrimos que ser banda também era uma possibilidade desse coletivo de pessoas que envolve todas essas pessoas que participam do Dona Zefinha. Então nós temos hoje três espetáculos, né, que estamos circulando, estamos em cartaz. Um espetáculo musical Zefinha Vai à Feira, um espetáculo de teatro de rua chamado Casamento de Tabarim e o nosso musical infantil, que é o Circo Sem Teto, da Lona Furada dos Bufões. Inclusive estivemos aqui esse ano com dois espetáculos nossos participando do Festival do Teatro Brasileiro, em maio, foi super bacana. A gente já trouxe esses dois espetáculos, um destinado ao público infantil, onde a gente trabalhou aí, e um destinado ao público adulto, que é uma intervenção urbana, né? Uma comédia e tal. Então é assim, a gente tem feito esses exercícios, a gente tem feito esse trabalho, e geramos ao longo desse trabalho todo dois discos. O primeiro disco era um disco de registro de músicas que tínhamos músicas elaboradas para espetáculos dos anos 90. E em 2007 a gente publicou um disco que foi um disco que virou um espetáculo chamado Zefinha Vai à Feira, que o nome também do disco é o mesmo, né? E nesse momento a gente está no novo processo, celebrando aí 10 anos de banda, de gravação de um novo trabalho. Então a gente está decidindo quem vai fazer a produção, já estamos selecionando música, estamos ensaiando e tal. É mais ou menos assim que a gente vive. E a gente curte fazer isso porque nos dá possibilidades diversas, assim, tanto frequentar ambientes do teatro como ambientes da música. Por exemplo, a gente foi convidado para ir a Cabo Verde para fazer a Bienal de Dança. As pessoas se identificam com o nosso trabalho pela performance cênica e sonora, né, que tem sido bacana, assim, a gente tem sido convidado para participar de vários eventos e tal, por esse diferencial também, que é legal, e a gente tem curtido muito. Qual que é a sensação de fazer um trabalho tão legal como esse que vocês fazem? Pô, é massa, né? Eu acho que é o que todo artista deseja, né? É fazer algo que quer, que tem controle, que ele domina o que está fazendo e, ao mesmo tempo, esse produto, essa obra também possa reverberar nas pessoas. E eu acho que é isso que todo artista quer. Por isso que estar na estrada com o trabalho faz com que o trabalho amadureça, faz com que a gente ganhe ritmo, né? Faz com que a gente construa uma relação no grupo que também é bacana. Você passa um tempo num processo de pesquisa e elaboração de um trabalho, mas também é bom você passar por um processo também de apresentar, de saber um pouco como é que isso chegou nas pessoas. Nós temos nosso site, e o nosso site tem uma página de recados, e geralmente quando a gente faz um show, costuma três, duas pessoas dar um alô. Aquilo é um feedback que eu considero muito verdadeiro, porque alguém que gostou do Nunca Viu, gostou, comprou um disco, manda uma mensagem pra gente, então eu considero que isso é legal. É isso que tem feito a gente acreditar mais no que nós estamos fazendo, fazer com mais verdade, com mais preocupação estética, né, e tentar construir relações onde a gente for. Eu me sinto muito feliz nessa fase da minha vida que estou vivendo, né, e com os companheiros que a gente está trabalhando junto. Como eu falei, são 10 anos de grupo, 10 anos depois a mente das pessoas muda um pouco, amadurece mais, firma também algumas ideias que você não tinha pensado, algumas fichas caem. Então nós estamos vivendo uma fase muito boa, estamos felizes demais de estar participando desse evento aqui em BH. Qual que é a expectativa do grupo para a apresentação no Circuito Interações Estéticas? Olha, hoje a gente passou a manhã ensaiando com a Meninas de Ciá, um grupo de senhoras que vamos ter o prazer de dividir o palco amanhã. Eu estou muito... estou aguardando muito esse momento, vai ser um momento de brincadeira, de celebração, né? Elas disseram até uma coisa, assim, que quando... Conta aí, Laura, como foi que ela disse? Disse que quando viu o nome Dona Zefinha, achava que era um monte de senhor, de senhora, e quando chegou era um monte de jovem, tudo gostosão, um monte de jovem, tudo gostosão. Muito garoto e tal. Então nós fizemos, foi muito bom o nosso encontro, nós vamos tocar duas músicas, uma música delas que nós vamos tocar e uma música nossa que elas vão participar, então... Vai ser uma interação super bacana, né? Eu sou com uma expectativa muito boa. Obrigado ao Rangelo Leal, todo o grupo Dona Zefinha, Graziele Lopes na cobertura do Circuito Interações Estéticas.